Sul FM. Vem aí, pela primeira vez em Canavieiras, o mais amado do Brasil, Amado Basílio. Dia 30 de março, às 22 horas, no Sítio Histórico. E mais, Yara Silva, Luiz Marques e o Paredão Atrevida. Garante já o seu ingresso do primeiro lote por apenas R$20. Nelly Bar, Corte Legal, Atacadão Doce Mania, Gabriela Multimarcas, agentes credenciados e nos carros de som. Apoio Costa Sul FM. Realização Leoson Produções. Vem aí! Verão Saúde Costa Sul FM. Você por dentro de dicas de beleza e saúde. E para balançar tudo, nós vamos levantar seu astral na melhor estação do ano. Uma programação feita pra você. Música ao vivo, direto do nosso estúdio. Entrevistas e muitos sorteios de brindes. O verão tá aí e a animação vai ser por nossa conta. Verão Saúde Costa Sul FM. Aguardem! Verão Saúde Costa Sul FM 99,3. Próximo sábado, no último programa dessa edição, vai rolar muita coisa boa pra você. Muita música com a banda Toma Swingão. Teremos um bate-papo bacana com Edmerson Simplício e Arnon Lobo. Teremos também a presença da psicóloga Samantha Dias falando sobre cuidados em saúde mental. Ainda tem sorteio de brindes irados. Então se liga e participa junto com a gente. Verão Saúde Costa Azul FM. Apoio CDL de Canavieiras. Supermercado Compre Bem. O aliado da dona de casa. Francisco Melo Fotografia e Luana Vasconcelos Estúdio de Beleza. Fotos e maquiagem profissional. Caetano Representações, brindes e sacolas. Ótica São Rafael, a luz dos seus olhos. Tá bom, porque pescar é tudo de bom. Loja Mais Linda Confecções, você e sua casa sempre lindas. Estúdio Corpo e Mente, fisioterapia e pilates, psicóloga e mais. Drogaria Saúde Farma, nosso objetivo é cuidar bem de você. E Milkshake Mix Canes, venha refrescar esse calor. Estação da Música. Caraca, moleque. Desembarque dessa estação. Xalalalalala. A partir de agora, no seu rádio. Estação da Música. Estação da Música. Muito boa noite, senhoras e senhores. Está começando a Estação da Música. Pela Vale FM 102.3, aplicativo Rede Baiana de Rádio. Diretamente no seu celular, fmvale.com.br e Costa Sua FM 99.3. Quem não me conhece, eu sou Marcelo Paulista. Pra quem conhece também, sou Marcelo Paulista. Boa noite. Como é que vocês estão, hein? Como foi o fim de semana? Conte-me tudo, não me esconda nada. Estão de boa? Estação, segundo dia mais cansado, vocês já sabem. Samba, MPB, axé das antigas. Quer pedir o seu? 3634-3239 ou 99611-1053 é o nosso WhatsApp. Já me pediram de cara Felipe Araújo. Se alguém tem a ver Felipe Araújo com isso? Foi para hoje acertando ele. É, mas ele tá uma música que tem junto com Ferrugem. Atrasadinha. Muito bom ficou o som. Vou começar com ele na sequência, nós viu o que acontece aí. 3634-3239 ou 99611-1053. Somos a Estação da Música Segundona e nós estamos lá. Senhoras e senhores, se preparem para dançar. Destination confirmed. Estamos no ar. Mais ou menos assim, ó. Voltei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasado.